A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Sabe que o mote principal deste podcast são os adoráveis e ridículos anos 80 e 90? Mas às vezes somos obrigados a voltar um pouco mais no tempo para poder compreender por que algumas das sandices aconteceram nesses áureos tempos. E foi por conta de um e-mail enviado pelo ouvinte Carlos Luna de Pernambuco, que nos sugeriu um tema, a gente vai retroceder até o início dos anos 70 para falar da pornochanchada. E para isso vou pedir ao meu amigo Walter, que é graduado em sacanagem pela Universidade da Rua Augusta, ele vai aqui nos explicar o que era a pornochanchada. Nem tanto, Alexandre. É seguinte, no começo dos anos 70, a AIDS ainda não existia e sacanagem rolava aos baldes nas grandes bimbocas do ramo. E aí alguns cineastas bêbados resolveram misturar chanchada com soft porn, com uísque e cocaína. E se deu a porno chanchada. A linha insana, né, de cinema deu emprego a muitas prostitutas, atores e atrizes em início de carreira, tendo como principais estúdios os muquifos mais nojentos que a prostituição paulistana e carioca puderam proporcionar. O cara manja ou não manja? Eu não sou mais virgem. Faz muito tempo. Otário! Eu te amo! E um dos maiores fatores para o grande boom dessas pornochanchadas naquela época era a cota mínima de filmes brasileiros nos cinemas, né? Afinal, a ditadura instituiu isso aí. Então era mais ou menos assim. Se por um lado a milicaiada descia o porrete e dava choque nos testículos de um tio comunista e maconheiro que todo mundo tinha... Sempre tinha. Pelo outro, eles liberavam uma enxurrada de sacanagem nas salas de cinema com aqueles pisos todos grudentos, né? Que nojo. É, ainda existe, hein, aqui em São Paulo. Cine Saci. Era o paliativo perfeito para algumas almas, né? Já na fase final da ditadura, o governo tirou essas cotas mínimas da tal falta de vergonha aí no cinema e obrigou a sétima arte ereta a migrar para a TV, né? Nos trazendo das maiores fontes de incentivo mental para o sexo solitário. Os programas Sala Especial e depois Cine Privé. Lembra disso, Walter? Ah, meu Deus! Sala Especial passava na Record toda sexta-feira, né? E nem passava tão tarde assim, não. Era, acho que era 11 horas que começava. E a molecada já dava um jeito pra levantar escondido. Né? Ia na ponta dos cascos até a sala. Tirava todo o volume da TV, pois afinal, o que fosse falado ali não importava nem um pouco, né? Pois o que todo mundo que tinha um bíceps mais desenvolvido que o outro queria era travar os olhos na TV para ver a Xuxa engalfinhada com uma criança em Amor Estranho Amor, ou ver a Cristiane Torlone mostrando suas vergonhas em Rio Babilônia. Olha que filme fantástico. Agora, em minha opinião, a cena antológica da porno chanchada foi a participação do jogador e hoje comentarista Casagrande no filme Nova Onda. Caso você tenha menos que 18 anos, não ouça isso, hein? Sobe aí, Krauzebeck. Ei, tô precisando falar com você. Será que você tem um tempinho pra me dar? Tá mandando aí. É que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse. Minutos depois. Meu Deus! Muito bom, cara! Cara, e o Caetano Veloso também participava desse filme, não participava? Participava aí, sobe aí, Crosseback. De novo, eu não vou aguentar. Ó, oh, Trianon tá aí, ó. Vamos pro Minhocão. Quanto é que é a corrida? 5 mil. Você tem grana aí? Eu sou sem bolsa. Puxa vida. Tô tão acostumado a andar sem dinheiro, todo mundo paga tudo pra mim. Perdão, mas eu só achei isso. Podia vir com autógrafo, né? O Alexandre, e tem também o Pelé. Pelé participou das pornochanchadas. Você é o Pelé? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Cara, sabe que tinha um tio meu que morava com a gente e toda sexta-feira à noite ele tava lá assistindo a sala especial. E o meu quarto, ele tinha uma... A porta dava pra sala. Então o que acontece? Eu ficava ali assistindo em pé. Em pé? Com a porta entreaberta, porque minha mãe me proibia de entrar naquela sala... Enquanto ele estivesse lá. Depois das 11 da noite. Ficava assistindo em pé. O sofá tava até duro. E eu ficava lá vendo as peitucas da Wilson, a Carla, e achava que aquilo era o máximo. Ah, meu Deus. Já a alegria dos guris dos anos 90 foi o Cine Privé, né? Que começou em 1993 e tinha o nome de Sexta Sexy. E já em 95 adotou um novo nome, que ficou mais conhecido por todos os garotos de espinha na cara. O formato era parecido com o da sala especial, peito de fora, pentelhada na cara, rabo aparecendo e por aí vai. Agora, quem mais reinou nas telas do Cine Privé foi a série Emanuele, que numa altura parecia que não tinha mais tema pros episódios, né? Aí resolveram que a protagonista iria dar pelo mundo todo, começando então uma insana turnê pelo planeta com ela fazendo sexo com homens, mulheres, pôneis... Aí quando acharam que ela já tinha se deitado com qualquer tipo de etnia, os produtores descobrem que a heroína poderia dar efeitos maiores que o LSD. É que é o que eles usavam, né, pra se inspirar. E daí eles mandam a Emanuele pro espaço, daí fica aquela saga ali de alienígenas, uma beijando a outra, assistindo o que tá rolando na Terra. É uma loucura. É uma loucura mesmo. A sala especial da TV Record teve ali o fim, possivelmente na segunda metade dos anos 80. Eu digo possivelmente porque na web não tem muita coisa a respeito, né, cara? Sobre esse que foi um dos programas que mais elevou leitos de rio no Brasil, né? Muitos rios transbordaram com o Cine Privé e Sala Especial. Parece que até o Bispo Macedo, depois que assumiu a TV Record, decidiu excomungar a Sala Especial, né? Porque Sim. lameava o passado da sua emissora. É, eu acho que ele mandou remover da web tudo que tange a Sala Especial. Até a vinhetinha, a gente não conseguiu encontrar. É impossível, então né? Eu vou até fazer aqui a vinhetinha. Como era, vó? Sala Especial. Sabe que a gente esqueceu de procurar no PornoTube, né? Lá até que deve ter alguma coisa da sala. Agora, o mais mágico que aconteceu no mesmo final de semana que este tema foi escolhido é que a Band resolveu voltar ao Cine Privé. Olha só a coincidência. Maravilha. Então, novamente, toda madrugada de sábado para domingo é possível voltar a termos a nossas mãos peludas, termos usado pelo próprio Carlos Luna lá no Facebook, né? Agora, segundo o ouvinte Júlio Costa, isso para a molecada chegou tarde demais, porque nessa altura da vida a web resolve isso muito bem. Mas para os porteiros com as suas televisões de 14 polegadas, né? Ali nas guaritas, vai ser ótimo. Já que você citou os dois camaradas ouvintes aí, lembrando a você que lembre de uma história bacana, de algum tema aí dos anos 80 e 90, mande pra gente, siga-nos também no Twitter, no @agenteem86, tem também a fanpage lá no Facebook, agenteem86, visitem o nosso site, sempre tem conteúdo por lá, e toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo. Só relembrando aí, o nosso querido ouvinte Carlos Luna, que lembrou do delicioso Cine Privé. O Alexandre, eu tenho aqui uma pequena lista de nomes engraçados, né, desses filmes, e vou falar aqui um ou outro. Vai lá. Então aqui, vamos começar com Ó Rebuceteio. E parafraseando o Rambo, tem o Rabo 1. Versão do O Diabo Veste Prada, temos o Viado Veste Pradar. Na mesma linha das versões, temos o Senhor do Seu Anel. E outros nomes interessantes, como o Ônibus da Suruba, Meu Cachorro, Meu Amante, Meu Pipi no Seu Popô. Ah, Meu Pipi no Seu Popô, foi um clássico da música, inclusive. E fechando a série, A Galinha do Rabo de Ouro. também, Clara das Neves, cara. 7 anões aqui, o Tomei é uma maravilha.